São 12 horas da manhã, vou descansar. Do trabalho já cansei, vou caminhar. Desertor da vida eu sou, quero fugir. Descobrir um novo céu que vai surgir. Todo dia o mesmo sol vejo nascer. Já cansei de ser igual, quero viver. Se na pele mostro agora a mesma cor, serei dentro diferente, se preciso for. Escondeu e não mais voltou.